Siga. Neto para o azul 4207. Azul 4207, desça para 2500 pés, bala 07, procedimento ILS Whisky está 1-0. 7, o azul, depois estava estabilizado. Azul 4207, autorizado procedimento RNAV. Ah, paciente RNAV para o azul. General 990, a linha e mantém em zero. A linha mantém 90, 9970. Informa que devido ao procedimento de Genve, após a colagem, mantenha, submantenha 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador. 3 mil pés na subida até, ou mantém a proa? A subida. Mantém a subida restrita a 3 mil pés, gente. Até 15 milhas. Dave 38, chame o controle na frequência 119.35. LIS, informe pro ar. Confirma a frequência para o azul 4207. 4207, mantenha a escuta 119.8. A frequência foi modulada para o Dave 38. Ah, tá ok. Decolagem autorizada, pista 0, vento 1940 grau, 089. 0970, livre decolagem. 4307, autorizado de 66. Direto Serra Vitor 366, azul 2780. Oficial azul 2780, desça para 4000 pés, que negar 1097. 4000, 1017, azul 10, desculpa, azul 2780. Sapatango Eco azul 90, desça para 2500 pés, que negar 1097. Suba 770, informo que após a colagem, suba e mantenha 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador, mantendo a subida coral. Gente, vai subir e manter 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador, mantendo a saída coral. Só confirma, será coral 1 Alfa. A 1 Bravo. A 1 Bravo, sim. Suba 9970, decolado 32. Mantenha 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador, deixa eu me controle, 119.8. 3 mil, Salvador, 198, obrigado. Um índio abraço, fora do sol aos 32. Comprou a norte, aguardando transferência. Aguardando abraço. 3 mil pés. Agora complete o procedimento, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. Remedida 3000, torre 1895, boa. Oi, bom dia, este é o Azul 4207, não é arruinado. Azul 2770, decolagem autorizada, piscina 0, vento 140 graus, 062 genóis. Decolagem autorizada para o Azul 2770. Lugar 2 do site, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização para o pouso, Azul 4207. Informaremos estabilizado no localizamento terminado, da 0027-80. Liberal 9970, autorizado subida para nível de voo 360. 360, CTR. Senhor, pode vai direto, código? Será 9970, mantém a saída. Mantém a saída. Correio Delta, Papa Fox, ponto de espera da 10. A Lua Fox não tem ponto de espera. Chamar 6250, sem identificação, dessa via chegada por Mediono para nível de voo 090. Controle 119.8. Mantém 3000, chamada Salvador 109.8, bom dia, bom trabalho. Ou 2770. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2770, passando 1200, certo. Azul 2770, contato radar da colagem, suba para nível de 160, autorizada a proa de coral. Vai subindo para 160, na proa de coral da presente, Azul 2770, está livre da restrição de 3 mil pés? Autorizado. Autorizado, ciente, 2770. Azul 2780, Serra Vitor 366, estabilizada, Renato 1070. Gente, Azul 2780, no caso de arremetida, submantenha 3.500 pés. Complete o procedimento e chame a torre frequência 118, decimal 95. 2895 agora, em caso de arremetida, segura em frente para 3.500, Azul 2780, grato, até logo. O Salvador Arcan, 477, informação 90. 4777, essa identificação, dessa via chegou no ponto para 4000 pés, Senegal na 097. 4000, 10, Salvador, 094, informação 90. 094, essa identificação, dessa via chegada para o MED 1 para nível de voo 100. MED 1 até o 100, voo 094. Estou estabilizado, visual para o outro.

até 1.2000, decimal 85. 2345, 1.2000, 9970, boa. Primário 1.25, decimal 45. 2545. 91.40 graus, 079. Autorizado o pouso para o azul 2780. Romeu Delta, Papa Fox, decola 238, mantenha 3.000 pés até 1.5 milhas de Salvador e chame controle 1.19, decimal 8. 119.8 Delta, Papa Fox, vai manter 3.000. Romeu Delta, Papa Fox, decolando seu escudo, vai manter 3.000. Papa Romeu Delta, Papa Fox, contato radar decolagem, suba e mantenha nível 360, via saída Arbor 1, está livre da restrição de 3.000 pés. 10360, Arbor 1, liberando as restrições. O 1230, após o TR na curta final, alinhar e manter a pista na zero. E após a passagem da aeronave, alinhar e manter na pista 1-0, voo 1230. Chamando 1250, desça para nível de voo 050. Fala nível 50, voo 2780, sala 40, libere a próxima direita. Chame só 121, decimal 9. Já está sabendo que eu chamo a sola, mas eu não estou a nós, azul, 2780. Com 1230, após a defalagem, mantenha 3.000 pés até 1.5 milhas de Salvador, no perfil da subida para o Caracaju. Após a defalagem, mantenha 3.000 pés até 1.5 milhas. A saída da ponte é o 1230. 230, decolagem autorizada, pista no 0, vento 170 graus, 079. Pista decolagem, pista 0, 1230. Quanto deslocamento de controle? Mas quanto é o serviço? Prossiga, novembro. Quando a máxima velocidade consegue manter até o próximo farol de Itapuã? Pode verificar na 185, né? O máximo consegue manter, é com a 290. Pode manter a 185 mais até o próximo do farol de Itapuã, com a 90. Manterá a 90 até o farol, tá bom. Xenon 6250, VT para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite radial 280, observador. Já que o Zona 9 confirma o sinal pista no site? Se possível, na 35, senhorita. É com o Zona 9. Os visuais aguardando alguma experiência prosseguindo com o instrumento? Afirma isso. Decolado 42, mantenha 3.000 pés até 1 no 5.000 de Salvador, chame controle 1-19-18-230, obrigado. Controle 2090, decola Puca, restrito 3.000, cruza, passa agora 2.000. 2230, está livre, subida para nível 370, contato radar decolagem, subida para Puca. E na gestão, sobe ao 370, gol. 1, 2, 3, 0. É 6250, desce para 3.000 pés, que é na 0, 9, 7. 6250, direita pro 040, amanece o limite radial 280. Direita pro 040, com o limite 6290. 094, preparação para sequenciamento, curva esquerda pro 095, limite radial 280, Salvador. Esquerda, 095, limitado pela 215, Salvador, bom verão. Botango Eco 090, agora chame a torre na frequência 1118 do semal 95. Ah, 3.000 pés até 1 no 5.000 de Salvador, no perfil da subida Puca Aracaju. Linha Nicola Cristina 0, vento 120 graus, 07 nós. Reporta final 35, novembro. Afirma, autorizado a iniciar o procedimento R9 nesta prova, decida autorizada para 2.500 pés em redução, não espera mais. Afirma, procedimento R9, onde o S da pistola 0 é inoperante. Sim. 14777, curva à esquerda para o 210. Esquerda 210, tanto 4777. Salvador, confirma o procedimento para o 1094. 1094, procedimento R9, pistola 0. R9 é 0. Papai, Papai Fox, chame Recife, 26.0, terra 28.8. 26.0, 28.8, delta, Papai Fox. 2094, desça para nível de voo 050, redução 2009. 5.200, nosso voo 094. A 148, decolado 1146, mantenha 3 mil pés, terreno 5 milhas de Salvador, chame controle 119, decimal 8. 19, muito obrigado, até. Dia 1648. Gol 1648, contato radar na decolagem, tudo para nível 350 sem restrições, via saída pouca. 350, via pouca sem restrições, 48. Controle de Salvador, 23740, informação ótima. 23740, acendo identificação, essa via chegou da Médio 1, nível de voo 050, procedimento RNAV. Para o 050, Médio 1, 23740. 4777, número 2 na aproximação, reduz agora 1809. 80, mantenha 4000. Autorizado, descida para 2510. 2094, desça para 4000 pés, que negar 1097. Subi agora à direita na proa 055. Direita 055, com 094, descendo 4000. UR na vida, 10. Gol 230, chame Recife 12545, até 2085. 2545, 2085, obrigado, 230. Para completar o procedimento RNAV, curve à esquerda na proa 135 e fala quando estabilizado. 135 é para trás estabilizado. O Gol 094 está autorizado 368. Gol 094, autorizado para observar 368. Muito obrigado, Gol 094. Decolou o Lemos, fala 48, rebaixa virando pista. Chama o Léo 250. 6250, estabilizou agora. Teste, chama o turno na frequência 1198-895. 2895-6250. 2094, segue tráfego posição 20, 7 milhas, após 320, redução 809. Utilizado descida para 2510. Ajuste na 097, forma quando estabilizado. Chamada estabilizado, Léo 94, autorizado para o sinal. Rádio 2770, autorizado para o de Raíra. Proa de Raíra, 2770. 3740, em TAP inicia espera. TAP inicia espera, 3740, outra previsão? 3740, o motivo da espera era nós fazer um check de equipamento da pista 190, aguarde orientações. E aí, 3740 vai reduzir para a senhora presente também? Sente. 6250, por sinalizar, aeronave 0010, 0050. Livre pouso na 10, 6250. Pouso pista na 7. Pouso, Fiesta, prossegue visual para Salvador. 7777, complete a aproximação, chame a turma frequência 118, decimal 95. Direito na 7. Tiago Fiosca, confirme se prossegue visual para Salvador. Cliente, reporte Ciasa. Aeronave 4, informa o helicóptero na posição de 1 hora, a 4 milhas, como oeste, não interfere nessa aproximação, mantendo 510. A informação está estabilizada no procedimento com 0094. Com 0094, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1648, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 2000, decimal 85. 2545-2685. Muito obrigado, boa semana. Salvador, gol 1094. Estabilizado final. 1094, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Salvador, gol 1094. 170, seu estado terminado, 53 mil, estou do Guerra de Salvador. Engraçar a terminal e eu chamo na frequência 20 decimal 1. 201, pode responder, o azul 2770. Paulo 52, gerente de Saluna, 21 decimal 9. Livrando 219, 6257. Pelo 4777, pelo autorizado, pistona 0, ventura 40 graus, 08 nós. Tudo pois, 4777. Tente. Controle 740, informe iniciando espera na posição em teste. Informará iniciando espera até 3740. O solo 54, libera para cima direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Pistona 094, pouso autorizado, pistona 0, vento no 30 graus, 062 a nós. 3062 é livre, pouso na pistona 0, gol 1094. Na 3740, previsto duas esperas na posição e tempo. Ciente, na 3740. Chegou o Fiquinho, lançamos a fase de colagem, mantém a reta de 3 mil pés. De colagem autorizada, pistola 7, ventura 3, 0 grau, 08 a nós. Bono 094, sol 56, libera direita, sol 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, graças. Pegou Fiquila, decolada 56, mantém a reta de 3 mil pés, chume controle 1, 1, 9, decimal 8. Vai manter a prova de decolagem de 3 mil pés, controle 18, 19, 8, o Rodrigo Miguel. Se eles querem estar da 3740. Gente. Controle Salvador, Papatango Oscar, Golf Kill. Papatango Oscar, Golf Kill, mantém a decolagem até 3 mil pés, foi autorizado a Pro de Conte. 3 mil após Conte, é o Golf Kill. Papatango Oscar, Golf Kill, livre da restrição, autorizado voar na presente Conte, subindo para nível de voo 090. Na presente, Conde 090, Golf Golf Kill. Bravo, confirme retorno para o Serra Novembro, Serra Novembro. Serra mantendo a magnética 190 no momento, vai manter o controverso para uma abelha para o 110, na escuta permanente. Guardião 01 no controle. Guardião 01 na escuta do controle. Tá, escuta, tá regressando para o Zona Litoral, 510, sem facilidade. Sente, prossiga para o farol de Itapuã via linha do litoral Guardião 01, tem a aeronave realizando o cheque do ILS da pista 28. Litoral até Itapuã, Guardião 01, no litoral. Tiago Fiat, cabeça para 1.500 pés, que é legal na 097. Na 097, deve esperar 1.500 pés, é legal. Controle 37, 400. Prossiga. Pode completar segunda espera autorizado por hoje. Negativo, número 740, mantenha a espera e aguarde os vetores para o procedimento da aeronave. Abrindo a aeronave que modelo para o controle. É o papapá Bravo Lima de volta, senhora. Bravo Lima Uniforme, prossiga. Decolou de Serra Índia com Índia, com destino a Serra 90, Vitor Romeu, está com 03 a bordo, 040, transporte, senhora. Gente, concentre as pontas acionadas. Afirmativa, acionado 0140. Bravo Lima Uniforme, track transporte, senhora, 0143, você encontra São Judas, reporte para Ipo e Kenegama 0147. 0143, novo transponder, 1017, apontado em Paripo, ingrato. Controle 3740, após completar a segunda espera, autorizado o prosseguimento. São 3740, informe ao completar a segunda espera, irá ser vetorado para o procedimento RNAV. Teste 3740. Bravo Lima Uniforme, confirma o tipo de equipamento. Equipamento Romeu 44, já. Teste. Bravo Lima Uniforme, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo Lima Uniforme, transferir. Autorizado Bravo Lima Uniforme. Bravo, sou Bravo Lima Uniforme. Guardião 01, mantenha o setor farol de Itapuã aguardando para o Chorão. Abandona a espera na posição oitava, sob operação, curva à esquerda para o A340, limite radial 2-0 do Salvador. Estado abandona 340, proa 220. Em Salvador, é o limite da 37. Quanto seria o Tec de Abraão? Prossiga. Tem cruzamento 290, fazer um sobrevoo próximo a Pitão Sulcano. Retrospecto. Tec de Abraão, negativo, mantém o setor e aguarde. Está mantendo o setor, Bravo. Tec de 01, passa um 360 pela direita, presente. 360 direita. Bravo Fiesta, inicie 360 Anciaiva. 3740, fala velocidade. Mantendo 1909, 3740. Tente 274.000 pés, que negou na 097. 4.007, 3740. São 3740, curve à direita na proa 080 para o outro lado, 366. 080 da 3740. Guardião 01, agora chame a torre na frequência 118 do sinal 95. Separar 5 grande Guardião 01. Torre, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Está em Itapuã, igual a qualquer voo, tensiona a regressa. Pode girar na pátio? Confirme. Pode girar para pátio? Afirmo, direto fácil. Gente, utilizando direto pátio do Andréia, meu retorno 30 graus 089, reporte no solo. Reporte no solo, do pátio do Andréia, Guardião 01. E Lauro de Freitas para cruzamento. Você não, Lauro de Freitas do Brasil. Falou de Bravo, informa o helicóptero na posição de 207 milhas, rumo ao nordeste, alcançando 50 do Guardião 01, mantendo 503. Ah, sim, esperei não visual, Bravo. No 4000, Tadré 7, 4000. Falou de Bravo, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1985, Bravo. Para 2506, ajuste na 097. 3506, Sente Bravo Lima, uniforme por frequência ali. Beleza, Começar a Golfiosca, agora chame a torre na frequência 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, Serra Golfiosca. Índia Bravo, trafego avistado da Presidente Cruz e o campo evitando sobrevoo da base aérea. Aguardando a presidência de controle. Presidente, cruzamento, estamos sobrevoando a base aérea, Índia Bravo. Torre, Itapão Roberto Serra Golfiosca, na vertical da CEASA, visual com campo. Golfiosca, desesperar 1.000 pés, condições de realizar 360 na vertical da Enrimar. Afirmo, Serra Golfiosca. Chinei na final da 97, reporte vertical da Enrimar. Entre 118, decimal 95. 37, Costa, agora zona 2, Mendes. Obrigado. Salvador, bom dia, o gol na 250. Cliente da informação, papá. Gol 250, acerta identificação desta via, chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Identificou via Bomed 1, 050, voo 1250. Oi, Pode ser, me escuta. Ah, escuta, tá, golpe alto. Desconsidere o 360, pro, ingresse na perna do vento da pista 10, através do norte da Torre de Salvador. Aguardando girar base para a pista na 7. Ok, ainda para através do norte, tá, perna do vento 10, cego, vai estabilizar o contato. Torres da 3740, estabilizado no final no zero. Torres 3740, tráfego. Charlie, 150, setor norte do aeródromo. 1.000 pés, não interfere na aproximação, prosseguindo para a perna do vento da pista 10. Tráfego adicional, helicóptero, Robinson 4, mantendo a linha do litoral, 500 pés, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 062 nós. Gente, autorizado pouso 10, da 3740.4-0, solo 1-5, libera direita, solo 1-2, 1-decimal, 9. 4-3-7, 5-0, informe velocidade. Confiança era avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 160 graus, 07 nós. Autorizado, pouso na 1-7, terra do céu. Último de brado, só para evitar a espera do vidro aeronave. Realizando o check do ILS. Encheu o sangue de bravo, mantenha 500 pés na linha do litoral, aguardando para retornar ao festival de pitocô. Controle Salvador, 119, decimal 8. 119, 8, Salvador, bom dia, 3191. Bom dia, apresenta o Silvio Torre, presente, fazer um sobrevoo próximo a Orlando, igual, né, senhor? Gente, não escuta permanente do controle. Não escuta, Bruno. Cheque no piscina 0018. Mantém, 3, 1, 0. É, o Fiorcer, call 1, 7. Backstreak autorizado, reporte revirando no pátio da Bata. 1250, inicia esperando a posição em 4, prevista apenas uma espera. A gente tem condição de reduzir mais uns 30 a 40 nós na velocidade, não dá pra continuar, não? Gente, é autorizada a redução, te considero a espera. Maravilha, reduzindo em torno de 40 nós, vou 1250. Vamos prosseguir na descida, ou na 250? Autorizado descida até 4.010, Senegal na 097, Gol na 250. 4.000 ou na 097, tá bom assim ou quer que reduz mais? Seu critério, Gol na 250. Agora essa visitoração, curve a esquerda na prova 090, limite radial 280, Salvador. 090, limitado a 280, canal 4, Gol na 250. Uma 250, 22 milhas, oeste do Zé Salvador, resta uma a navegação na prova 366, descida para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV. É, Serra Vitor 366, livre RNAV, 1250. Uma 250, agora a velocidade é critério. Maravilha, a critério a gente vai manter agora, ok? Gente. Seja bravo, solicito que afaste-se para o setor sul, tem aeronave 1-737-800 e aproximação para pouso na pista no exército. Repressando, bravo, não dá autorização para regresso. Bravo, reporte o farol de Itapuã. Está passando pelo litoral e retorna para o regresso sobrevoo aqui na mesma cassete. Gente. Linha cola final da guerra, 3-1-9-1. Botango Oscar Golf Kilo, serviço radar terminado, 60 milhas, nordeste do VR de Salvador. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 120.3. 120.3, vamos ver. Então, instalador, bom dia, 027, 10, ponto de espera, pronto. 027, 10, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 027, 10. 2270, Lima, tem pistão a zero. A Lima tem 1-0, Azul 27 na 0. Informo que após decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após provar a esquerda no perfil do sub da Conde, 27 na 0, aguardando a direção de decolagem. Olhando a direção de decolagem, após a decolagem mantém o eixo de decolagem para 3.000 pés, então curva esquerda no perfil da Folha Conde, 27 na 0. 3191, decolada 25, chama controle Salvador, 119 decimal 8. 198, obrigado. Bom dia, tá 3191, cruza 1210. Tá 3191, com comportada na decolagem, ele mantém a nível 340, via saída de São Bruno. Direto São Bruno, pode valida? 3191, após 2000 pés, autorizada para o de Leda. 2000 Leda, Gabriel. Resta na zero, decolagem autorizada, pista na zero, vento 140 graus, 06 do Genois. Decolagem autorizada, vai pista na zero, 27 na zero. Estabilizado o final corte, pista na zero, 1250. Gente, 1250, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, obrigado, até daqui a pouco, 1-2-5. Okay.